Pessoal, vamos tocar a escala de Lá menor utilizando o sistema numérico. Vamos lá então. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Sol sustenido, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Agora vamos tocar a escala de Lá menor utilizando os acordes. Primeiro acorde Lá, segundo acorde Si menor com sétima e quinta baixada, terceiro acorde Dó, quarto acorde Ré menor, quinto acorde Mi maior com sétima menor, sexto acorde Fá maior, sétimo acorde Sol sustenido diminuto e termina no Lá menor. É importante tocar e cantar o nome dos acordes e também da escala nota por nota para educar o ouvido em movimento ascendente e descendente e também harmonicamente através dos acordes. Em relação às músicas, listamos três canções na tonalidade menor e é interessante que o iniciante procure identificar o acorde e, no momento correto, adicionar no acompanhamento. É importante fazer esse exercício, porque irá facilitar no aprendizado.